Encontrou, mantém a escuta até a transferência. Manterá a escuta até a transferência, até a raiva dela. Sua Rio 118, decimal 6, altímetro 1016, tá 3, 1, 5, 3. O Rio vai pela Índia, ok? Afirmativo. Fez a sua identificação, autorizado chegada bom, se desse mantém o nível 0620. Negativo, mantém a Lagoinha. Você poderia confirmar outra vez o código de segundo para o Rio 5976? Afirmativo, 5561. Muito obrigado. Sexta 3153, mantém o ponto de espera. Falador, bom dia, 353, por meia, 6.5, da final do momento. Trip 53 no meio, continua a aproximação, reporte marcador externo baixado, travado, vento calmo, ajuste no zero no meio. Ativar agora o externo. Trip 5316, autorizado pouso na pista 10, vento calmo, ajuste no 0 no meio, atenta a pista úmida. Pouso 5316 no meio. Torre Salvador, Papai Uniforme, Serra Eco Hotel, está autorizado a passar para o controle? Sim, Serra Eco Hotel, autorizado a chamar o controle, 119.8. 119.8, obrigado, senhor. Controle Salvador, Papai Uniforme, Serra Eco Hotel. Papai Uniforme, Serra Eco Hotel, mil pés, corredor forte. Quando possível, o estimado de ingresso na terminal Ilhéu, Aracaju e o pouso. Sim. Entendi. Manterá 1.500 pés até Valença. Frequência livre para coordenação, o Lima do Golfo. Controle Aracaju, Papai Uniforme, Serra Eco Hotel, vai livrar a terminal em mais 37 minutos na posição cone e estima o pouso ao 1158 no Aeroclube de Aracaju. O controle autorizaria o Papai Uniforme, Serra Eco Hotel, dar presente direto para Serra Novembro Uniforme. Mantenha o corredor forte, Serra Eco Hotel, reporte a 20 milhas de Salvador. Sim, reportar a 20 milhas de Salvador, Eco Hotel. Azul 4208, desça para 3 mil pés, está livre das restrições de altitude em TAP, o ajuste permanece no 06. Acima o teste, 3 mil pés, está livre das restrições. 06. Não, 3663, desça para 4 mil pés, o ajuste no 06. Tripe 53 no meio, no solo 43, livre à direita, estimando solo em 121, decimal 9. Beleza, 219, 543, turbeado. Tan 3153, pesado linhado, decolada 1-0, vento de 1-0 graus com 0-5 nós, ajuste no 0 no meio, atento à pista úmida. Remoto no 3. Manter na pista 1-0. Fazer uma rolagem, autorizada a Liari manter. Tan 3153, decolado aos 4-5, chamei controle 119, decimal 8. 198. 4 level 0, 5 0. 4 level Salvador, bom dia, Tan 3153. Tan 3153, contato radar, sua para o 380, da presença autorizado Leda, após Leda Bridge. 380, direto Leda, 3153. O 5973 autorizado decolada 1-0, vento de 1-0 graus com 0-4 nós, atento à pista onda. Xeré 6200, confirma indicada. Passarei 223, confirma o seguinte. Xeré 250, passarei 223. Porto 208, 2000 pés, ajuste 1-0 no meio, livre LF, porta estabilizada. 2000, 116, apartamento estabilizado, porta 20. Controle Salvador, bom dia, o Rio 5973, decolou na subida Puca. E o 5973, contato radar, subiu para o 310, da presença, autorizado Jambo. Presente Jambo, e o 5973, muito obrigado. O 53, poder eu abrir? Mantenha a lida, 5953. Mantendo. 3163 indicada. Tem, tem condições de manter até a próxima lua? Autorizado. Rio 5973? Prossiga. Então, é homologado a RNAVE? É Romeu Fox 018. Autorizado direto Romeu Fox 018, 5973 da Rio. Muito obrigado. Negativo, o Chanel 6200 mantém a chegada. Chanel 6225, acima identificação, autorizado chegada Bonf, esse mantém o 0620. O Chanel 6200, desça para 050. Então, 3663, deixa para 3 mil pés, eu chamo 06, alívio da restrição de altitude em piloto. 3606, alívio da restrição em piloto, 3 mil pés. 4 mil pés, eu chamo 06. O Chanel 6200 tem condições de voar na proa 030. O Oceaner 6200 está livre de desvios. O reporte à terra. Mantém mil pés até o destino. Frequência livre. Terra é hotel. Então, 3663, sobre o vetor, esquerda para o A200, o limite é o localizador guardando o vetor final para interceptá-lo. Esquerda 200, limite localizador, já 3663. O Chanel 6200, nesta proa de desvio, esse mantém o 060. Ataque ao término de desvio do Chanel 6200, informa que é o número 3 na aproximação. Complete final, torre 136, bom pouso. Obrigado. Passaria 2223, reason speed 220 knots. Bom dia, Azul 4208, autorizado pouso na pista 10, vento de 100 graus com 05 nós, ajuste no 06, baixado travado. Não, ainda não, mas já me reporto baixo travado. Pés, reforça a perna de desvios. Pés, 153, chame Recife, 251, no alternado 133, 25, bom voo. Então 3663, 12.000 pés, ajuste no 0 no 6. 2.000 no 0 no 6, 3663. A posição de uma hora vai preceder a gente para chegar no 3663? Confirme. Aeronave 1300 pés abaixo da nossa posição de uma hora precede na chegada. Confirme a aeronave que chamou o controle. 3663. Posição 3663? Em serviço, tem uma aeronave na nossa frente, posição de uma hora vai chegar na nossa frente. Afirmativo, o TAN 3663, correção. A aeronave que o precede já está na final. O senhor segue com o número 2. Tá, sim. Gente, o Xaner 6200, vou indo pro 025, limitado pelo localizador, guardando V2. 4-4-208. Gente, autorizado pouso, vento de 130 graus com 08 nós no momento, azul 4208. Oxalé 6200, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 6. Desça para 3.000 pés, 0 no 6, 2 a 0. TAN 3663, esquerda 1950, desça para o intercepta, reporte estabilizado. 1950, intercepta, TAN 3663. A Triplo Romeu November. Bom dia, confirme o passe que se encontra, pista de Pecola. Estamos no passe de número 3. Pecola da 190, tudo que foi o meu passe de São Paulo. Ok, 400 para São Paulo, congresso autorizado. Decolando da pistão no zero, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, após Leda Bridge, para interceptar uniforme Zulu 16. Controle 199, decimal 8. Transponder 5001. TAN 3304, sem identificação, autorizado chegada Bonf, desse mantém o 070. 070 na Bonf, para o 0. Bom dia, Guarulhos, autorizado nível 3, 4, 0, uniforme Zulu 44, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Ildes, controle 199, decimal 8, transponda 5577. E o 5973, chamei Recife, 12545, alternado 126-85, com voo. Muito bom dia, táxi via Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3. A pistão na zero, vento de 120 graus com 07 nós, ajuste no 0 no 7. Tive pouso na pistão na 0 no 0 no 7, tá? É, correção, voo no 922, desça para 050. Aparece 223, turn left, heading 210, limit localizer. 210, localizer. O Xaner 6200 estabilizado? Estabilizado, localizador. Complete nota no centro, 18,6, uma pousa. 18,6, graças. Oxenem 620, continue a aproximação, reporte marcador externo, baixado e travado. O vento é de 120 graus com 04 nós, ajuste no 097. 110 graus com 04 nós. Tan 3304, reduza 2,509. Tan 3663, no solo azul, 101, livre à direita, chamando solo 121, decimal 9. 29, obrigado. Bom dia, Tan 3663, na sua escuta. Tan 3663, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, 2, 363. Vento de 100 graus com 05 nós, ajuste no 07. Baixado travado? Eita, small fix. Eita, 922, reduza para 2109. Reduzindo 2109, 922. Volo 434, acena identificação, autorizado de chegada na área, deixa aí, mantém o nível 060, reduza para 2209. Gente. Tele 2223, continue approach, report other mark, land key down locked, wind 110 degrees, 05 knots, QNH 1017. Oceaner 6225, desça para 2 mil pés, ajuste no 07, livre elétrico. Salvador, Roger, continue on approach, stand by to clearance for landing. Stand by. Triplo Romeu Novembro, confirme o PAB autonomia alternativa? Dois a bordo, com a autonomia de 3 horas e 30 minutos, alguém na cabine, né, pra falar no clima, tá? Opa, Triplo Romeu Novembro, inicialmente até a saída do pátio 3, aguardando para a emigração do pátio 1, Papa Triplo Romeu Novembro. Viu? Wind 110 degrees, 06 knots. Ok, Gol 1925, Tão 3304, reduza para 2009, segue com o número 4. Reduzindo 2009, na 3304. Chave travada, o Vieta de 1-10 graus com 05 nós, ajuste no 07, número 2 para o pouso. Tá. Sempre que sem aproximação, guarda no pista livre, chinelo 625. Passarelo 2223 on the ground at 1107, right, ground 121, this is all 9. Consegui tráfego da boa agora sob Duna. Exatamente agora 7 milhas na sua frente. Ok, monitora aqui o estado de 304, sendo parado 2, na próxima. Passaredo, welcome, taxi Alpha Juliet, Abram 14. Alpha Juliet. Milhas à sua frente. Ok, reduzindo, tá perfeito, 04. Complete final, torre, 102,6, bom pouso. Voo no 434, está autorizado Luna da presente.